Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na última vez que eu fiz um levantamento sobre o perfil dos ouvintes deste Café Brasil, apareceu que a idade média é 35 anos. Gente madura, já mais do que adulta, muitos talvez entrando na envelhecência. É sim, envelhecência, nunca ouviu falar? É. Então venha conosco que o tema de hoje é sobre o seu futuro. Para começar, uma frase do escritor francês Charles Lemel. Os homens são como os vinhos. Só os melhores, com a idade, lucram em doçura o que perdem em força. Os outros azedam. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o auxílio de quem está preocupado com o nosso futuro e por isso cuida muito bem da cultura. Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br. Vinde, moços e velhos, vinde todos apreciar. Oi! Vinde, moços e velhos, vinde todos apreciar. Como isso é bom, como isso é belo. Como isso é bom demais. Olhai e admirai, como isso é bom demais. Olhai e admirai, como isso é bom demais. Como é bom, Antônio Nóbrega, não, você tá ouvindo o seu vinde, moços e velhos. E é com esse som que vamos anunciar o ganhador do prêmio da semana. Desta vez, será um exemplar de meu livro Brasileiros Pocotó, devidamente autografado. E o premiado foi o Francisco Ramos, que deixou uma mensagem no podcast 222, O Caminho das Índias, dizendo assim: Olá, Luciano, este não é o primeiro comentário que faço aqui. Já me manifestei algumas poucas vezes quando tenho algo a acrescentar, e algumas vezes via Twitter. Tenho o costume de ouvir podcasts na rua, e o Twitter é a forma mais prática de se comunicar em trânsito. Este podcast é um dos meus favoritos desde 2006, e confesso que se não me expresso muito, é pela minha condição de aprendiz. Quando escuto o podcast, fico lá, quietinho, prestando atenção como uma criança com os olhos vidrados no contador de histórias, e sem se atrever a dar um pio sequer, para não atrapalhar. Sei que estou errado, mas só me acho digno de me expressar quando tenho algo a acrescentar. Luciano, muito obrigado pelos 222 programas. De nada, Francisco, e para com essa história, todo mundo tem muito a acrescentar. E agora prepare-se para receber o seu exemplar do Brasileiros Pocotó. E você aí, hein? Ficou com inveja? Então faça como o Francisco, deixe um comentário na página do podcast em www.portalcafebrasil.com.br. O próximo prêmio pode ser o seu. Café Brasil. Meu amigo Márcio Fleury manda um texto de autoria de Antônio Fábio Ribeiro chamado Envelhecência, que eu vou usar para abrir o programa. Ao fundo, você está ouvindo um hino para os envelhecentes, O Milionário com os Incríveis, um tremendo sucesso de 1965, que é de autoria do inglês Mike Maxfield e foi gravado originalmente pela banda inglesa The Dakotas. Mas a versão dos Incríveis é melhor. Somos crianças e mais ou menos aos 11 anos iniciamos a nossa adolescência. No máximo aos 25 ingressamos na idade adulta. Nessa fase tínhamos a obrigação de ter, fazer e ser. Ter casa, carro e uma gama de outros bens. Ser profissional, trabalhar e empreender, progredir, viajar, conhecer, casar, ter filhos e mais uma carrada de outras coisas. Ser socialmente aceito e adequado ao nosso tempo. Competitivos, inteligentes, bem-sucedidos, gostosos, desejados e muitos outros predicados ou modismos. Aos 55, 60 anos, já éramos velhos. Geralmente ancorados na casa de uma filha ou de uma nora. Hoje, com o desenvolvimento da medicina e das ciências da vida, vivemos saudáveis até os 80 ou 90 anos. Entendo que o período da vida entre o fim da idade adulta e a velhice, quando tudo o que poderíamos fazer já foi feito, casar, separar, ter amante, ganhar e perder dinheiro, ser rico ou ser pobre, ter poder, aposentar, ter outra opção sexual, gira em torno de 20 e 25 anos. Esta fase é a adolescência da velhice. Gosto de chamá-la envelhecência, procurando criar um neologismo para o nosso vernáculo. Defendo a tese de que nessa etapa da vida temos o direito de fazer tudo o que gostaríamos e aquilo que desejarmos. Evidentemente, já não mais com a energia e a irresponsabilidade das aventuras e diabruras praticadas na juventude. Ô meu, esse aqui é o Café Brasil, né? Você não achou que a gente ia te deixar aí curioso pra ouvir o The Millionaire ou o Milionário com os Dakotas, não é mesmo, hein? Lala, mata a curiosidade da turma, vai. Fraquinho, né? Vou retomar o texto do Antônio Fábio. A primeira coisa que temos a fazer é trabalhar a cabeça para aceitar o balanço da idade adulta como ele se nos apresenta, zerando os nossos ganhos e perdas de natureza econômica, financeira, social, política, cultural, sexual e outros itens desse balanço, azedos e doces, do período que se perdeu nas brumas do passado. O meu taxímetro continua girando e adentra agora, em 2010, nos 68 anos contados cronologicamente, como manda o figurino, fazendo um tic-tac vigoroso. Há 5 anos, comecei a raciocinar como um envelhecente, fato que eu desejo oficializar junto aos meus amigos e familiares. Estou considerando que o meu período de envelhecência vai até os 83 anos, quando, apesar de relutante, passarei a aceitar a ideia de estar ficando velho. Os anos da envelhecência são contabilizados por subtração, até a data fatal, quando serão zerados. Neste ano de 2010, portanto, estarei comemorando os meus 15 anos. Em 2011, 14 anos. E em 2018, estarei terminando a minha envelhecência e começando a minha velhice. Sempre fui um otimista, por isso, quando chegar à velhice, guardo a expectativa de que a medicina e as pesquisas sobre a vida humana, apesar da quadradice dos governos e das igrejas, possam me surpreender. Quem sabe me leve a rever o conceito de envelhecência, esticando o período da sua duração? Desejo ardentemente, nesse período e na comemoração de cada um de meus novos recomeços, que antigamente chamávamos de aniversário, conviver com a pléiade de amigos que fiz ao longo da vida, notadamente aqueles que, como eu, nasceram durante ou um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, vivendo a sua fase adulta na metade do século mais rico que a humanidade conheceu em todos os tempos. Deus fez um mundo tão lindo, só belezas que rodeia, colocando lá no espaço lua nova e lua cheia. Fez o sol e a luz divina que o mundo inteiro clareia. No céu estrelas paradas, a lua e o sol passeia. Deus fez o mar azulado e o castelo da sereia. Fez peixe grande e pequeno e também fez a baleia. Fez a terra onde formei meu cafezal de ameia. Baixadão cheio de água onde meu arroz cacheia. Deus fez cachoeiras lindas lá na serra serpenteia. Fez papagaio que fala passarada que gorjeia. Tangara canta de bando, a natureza ponteia. Pros catireiros de penas que no galho sapateia. Mundo velho mudou tanto que já está entrando areia. Grande pisa nos pequenos, coitadinhos desnorteia. Quem trabalha não tem nada, enriquece quem tapeia. Pobre não ganha demanda, rico não vai pra cadeia. Na moral do velho mundo, quem não presta pisoteia. Os mandamentos de Deus, tem gente que até odeia. Igrejas estão vazias, antigamente eram cheias. O que é ruim está aumentando, o que é bom ninguém semeia. Oh meu Deus, venha na terra, porque a coisa aqui tá feia. Mas que venha prevenido, traga chicote e correia. Tem até mulher pelada no lugar da Santa Ceia. Só Deus pode dar o fim no que o diabo desnorteia. Olha só, você reconheceu a voz do Daniel aí no fundo, né? Que fez dupla com seu pai, José Camilo, interpretando Mundo Velho, um dos muitos sucessos da dupla Tião Carreiro e Pardinho. Olha só, o melhor do sertanejo de verdade, você encontra onde? Café Brasil! Então encontro um texto de Mário Prata chamado Você é um envelhecente, hein? O Mário é um grande escritor e sua visão do envelhecimento, como sempre, é muito bem-humorada. Vamos ao nosso teste da envelhecência, hein? Ao fundo você está ouvindo ninguém menos que os Velhinhos Transviados, grupo fundado em 1960 por Zé Menezes, que veio lá de Juazeiro do Norte. Composto por músicos experientes, os velhinhos gravavam músicas velhas com arranjos novos e músicas novas com arranjos velhos, só pela bagunça. Foram 13 LPs lançados em 11 anos de carreira. Aqui, eles vão com a inesquecível marchinha carnavalesca de Arlindo Marques Júnior e Roberto Riberti. Nós, os Carecas. Se você tem entre 45 e 65 anos, preste bastante atenção no que segue. Se você for mais novo, preste também, porque um dia vai chegar lá. E se já passou, confira. Sempre me disseram que a vida do homem se dividia em quatro partes: infância, adolescência, maturidade e velhice. Quase correto. Esqueceram de nos dizer que entre a maturidade e a velhice, entre os 45 e os 65, existe a envelhecência. A envelhecência nada mais é que uma preparação para entrar na velhice. Assim como a adolescência é a preparação para a maturidade. Engana-se quem acha que o homem maduro fica velho de repente, assim da noite para o dia. Não. Antes vem a envelhecência. E se você está em plena envelhecência, já notou como ela é parecida com a adolescência, hein? Coloque os óculos e veja como este nosso estágio é maravilhoso. Já notou que andam nascendo algumas espinhas em você, hein? Notadamente na bunda? Assim como os adolescentes, os envelhecentes também gostam de meninas de 20 anos. Chega pra lá, seu velho enferrujado, com esta cara de cegonha, querendo só me beliscar. Chega pra lá, se não eu passo a bunda, chamo a rádio patrulha para despertar. Chega pra lá, velho saliente, não seja tolo, vá lamber sabão. e você fica me beliscando. Careca de uma figa, eu lhe meto a mão. Ai, careca de uma figa, eu lhe meto a mão. Hoje em dia não se pode ir ao cinema sozinha. Vem logo um velho com cara de bode, todo treme, treme pra tirar casquinha. E se a gente acha ruim, o velho de perto não sai. E ainda diz assim, ai menina, mais respeito, eu posso ser seu pai. E fica se babando, mas dali não sai. Menina, mais respeito, eu posso ser seu pai. E fica se babando, mas dali não sai. Ah, você tá ouvindo Isaurinha Garcia com Velho Enferrujado, de Gadé e Valfrido Silva. O órgão ao fundo é de Walter Vanderlei, claro, e o ano é 1949. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. E retomando o texto do Mário Prata. Os adolescentes mudam a voz, nós, envelhecentes, também. Mudamos o nosso ritmo de falar, o nosso timbre. Os adolescentes querem falar mais rápido e os envelhecentes querem falar mais lentamente. Os adolescentes vivem a sonhar com o futuro, os envelhecentes vivem a falar do passado, bons tempos. Os adolescentes não têm ideia do que vai acontecer com eles daqui a 20 anos. Os envelhecentes até evitam pensar nisso. Ninguém entende os adolescentes, ninguém entende os envelhecentes. Ambos são irritadiços, se enervam com pouco, acham que já sabem de tudo e não querem palpites nas suas vidas. Às vezes, um adolescente tem um filho, é uma coisa precoce. Às vezes, um envelhecente tem um filho, é uma coisa pós-coce. Os adolescentes não entendem os adultos e acham que ninguém os entende. Nós, envelhecentes, também não entendemos eles. Ninguém me entende, é uma frase típica de envelhecente. Quase todos os adolescentes acabam sentados na poltrona do dentista e no divã do analista. Os envelhecentes também, a contragosto, idem. O adolescente adora usar uns tênis e uns cabelos. O envelhecente também, e sem falar nos brincos. Adolescentes e envelhecentes adoram deitar e acordar tarde. O adolescente ama assistir a um show de um artista envelhecente, Caetano, Chico, Mick Jagger. E o envelhecente ama assistir a um show de um artista adolescente. O adolescente faz de tudo para aprender a fumar. O envelhecente pagaria qualquer preço para deixar de fumar. Adolescentes e envelhecentes bebem escondidos. Os adolescentes fumam maconha escondido dos pais. Os envelhecentes fumam maconha escondido dos filhos. O adolescente esnoba que dá 3 por dia. O envelhecente, quando dá 1 a cada 3 dias, está mentindo. A adolescência vai dos 10 aos 20 anos. A envelhecência vai dos 45 aos 60. Depois, sim, virá a velhice, que nada mais é que a maturidade do envelhecente. Daqui a alguns anos, quando insistirmos em não sair da envelhecência para entrar na velhice, vão dizer: é um eterno envelhecente. Que bom! E daí, hein? Você é um envelhecente? Se ainda não é, não se preocupe, viu? Você vai chegar lá. E quem melhor para falar das coisas do envelhecimento do que Rubem Alves, hein? Ao fundo, estamos ouvindo Chega de Saudade, de Tom e Vinícius, com Maurício Einhorn, Sebastião Tapajós, Gilson Peranzetta e Altamiro Carrilho. Essa maravilha está no CD Encontro de Solistas. Diz o mestre Rubem: ao meio-dia se faz trabalho e política, ao crepúsculo se faz poesia. Quando o sol está a pino, estas ideias não nos perturbam. Tudo parece estar bem, e tem muito tempo ainda. As rotinas do trabalho ocultam nossa verdade, mas elas não podem impedir nem que a tarde chegue com suas cores de adeus, nem que o outono chegue anunciando a proximidade do inverno. E eles nos forçam a ter pensamentos diferentes, pensamentos de solidão. São mestres silenciosos. Se prestarmos atenção e ouvirmos o que dizem, ficaremos sábios. E na sala da TV da casa, daquele casal bem idoso, no intervalo da novela das oito, o velhinho levanta e a mulher pergunta: é, onde você vai? E ele diz: na cozinha. Você não quer me trazer uma bola de sorvete, hein? Claro. É, mas não vai escrever isso no caderninho, não? Ah, mas eu não vou esquecer disso, né? Então, me coloque calda de morango por cima, mas escreve pra não esquecer. Eu vou me lembrar disso também, pô. Você não quer uma bola de sorvete com calda de morango, é isso, né? Sim, mas coloque um pouco de chantilly em cima e lembre-se do que o médico nos recomendou. Escreva no caderninho. Mas que saco, eu já disse que eu vou lembrar. Em seguida, o velhinho vai pra cozinha. Passados uns 20 minutos, ele volta trazendo um prato com dois ovos fritos. A mulher, com um sorriso irônico nos lábios, olha pro prato e exclama: eu não disse que você ia esquecer das torradas? Assim, ao som de O Velho no Metrô, com, é claro, o Karnak, que o nosso Café Brasil dos envelhecentes chega ao final. E aí, meu, hein? Tá se preparando pra envelhecência? Quanto mais cedo começar, é melhor, viu? Palavra de envelhecente. Com o jovial Lala Moreira na técnica, a adolescente Cissa Camargo na produção e eu, o aborrecente Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco Antônio Nóbrega, Daniel e seu pai José Camilo, os velhinhos transviados, os incríveis The Dakotas, Isaurinha Garcia, Maurício Enhorn, Sebastião Tapajós, Gilson Peranzeta e Altamiro Carrilho e, claro, o Karnak. Gostou, hein? Quer mais? Quer conhecer gente de espírito sempre jovem, qualquer que seja a idade, hein? Então acesse www.portalcafebrasil.com.br e cadastre-se em nossa comunidade. Ela ajuda a gente a ficar sábio. Gostou desse programa? Não, uai. Então deixa o seu pitaco lá no www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase dele, é claro, Rubem Alves. Quem é rico em sonhos não envelhece nunca. Pode até ser que morra de repente, mas morrerá em pleno voo, o que é muito bonito. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.